9-0, torre 9-8, decimal 9-5 e o ajuste de altímetro 9-0, 9-7. Até o ponto de espera do 9-0, quando lá 18-9-5. 8-1-4, on the ground at 2-9er, clear runway, next right, and ground frequency 121, decimal 9-er. Next to the right, I'm 21-9er, thank you, good day. Oxenia 6224, na escuta? Afirmo. Mude o código para 5555. Autorizado a decolagem pistão 9-0, vento é 170 graus 05 nós, o ajuste de altímetro 9017. Ok, Verde 17-5555 no transponder, iniciando na 10 Oxenia 6224. Frequência 12545, secundária 12685 e direto na proa do Romeo Fox 018, bom voo. 12545, 2085, boa noite, tá 3305. 9752. American 9257, go ahead. American 9257, we have contact the air traffic information service room and they told us that you're operational, send again the flight plan with the wrong route, flight plan route. They have to change and they already being called to change the flight plan route. 9257, roger. Do you know what route they want us on? Can you give that to us? Oceaner 6224, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, Salvador 9-6 no 4 da Sam, ponte espera pronta. Tem 9-6 no 4, autorizado a alinhar e manter pistão 9-0. Alinhar e manter pistão 9-0. De boa conde, Oceaner 6224. 2000, agora autorizado, direto conde. Direto conde, 6224. You will arrive in Recife via Upper Zulu 17, but your operation are not exchanging the route, the airway, and the airway that they are requesting does not exist anymore. Okay, we have already told you your operational that the route will be via Upper Zulu 17, but we have to receive from your operational the flight plan route. Okay. Okay, because they sent us, our operation sent us Upper Zulu 17, so I don't know, maybe they just accidentally sent you the wrong. I'll give them another call. Roger. American 9257, we have your flight plan, but still we don't have the squawk code. Just 1 minute to refresh the system, and then we will have your squawk code. Okay. 1-4. Autorizado a decolagem pistão 9-0, vento 170 graus 05 nós, o ajuste altímetro 9-0, 9-7. Iniciado, o 9-6-4. Pode estabilizar. 2000 pés, 9-0, 9-7, autorizado a final do X-Ray, você pode estabilizar no 8-6. Informe 7-8-1-4 approach. Confirm the traffic. Tango Papa Uniform 7-8-1-4 approach. Juliet. Taka Peru 7814, clear interval Juliet to main apron, your stand is number 11. Okay. Juliet to the apron, stand 11, Taka Peru 7814. Confirmando, está livre. Autorizado pouso pistão 9-0, vento 170 graus 05 nós, o ajuste de altímetro 9-0-9-7, gol 9-7-2-3. 9-0-9-7, livre pouso, pista 10, gol 9-7-2-3. Tan 9-6-1-4, decolado aos 33, controle no 208. 208, boa. 49, pushback acionamento. 4959 da Azul, autorizado pushback acionamento, pátio 3, chame táxi. Vou dar para o táxi, 4959. Salvador, é o 9614. TAM 9614, contato radar, decolagem, sobe e mantém nível de voo 360, saída da EL. Sobe e mantém 360, possibilidade de voar Leda da presente? Autorizado, Leda, o 9614 da TAM. Quando Leda, o 9614? American 9257, ready to copy. American 9257, go ahead. They're coming from Salvador to Recife via Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Alpha Zulu 17, then as filed. Flight level 310, Puka departure, then Alpha Romeo uniform transition. Will be runway 10 after departure, left turns, cock orders 5571, and departure control room frequency 120.80. Okay, American 9257 cleared to Recife via Upper Zulu 17, flight level 310, Tuca departure, Alfa Romeo uniform transition, squawk 5571, departure frequency 120.8, and after departure it'll be a left turn. Is that correct? Coming for pushback and start, American 9257. American 9257, Roger, we're ready to push and start. 1 minute, please. We have another aircraft of Azul Company pushbacking in apron number 3. Just 1 minute. Okay, stand, we're holding position, American 9257. Salve Salvador, Azul 5001 no gate 9, pronto para pushback e estacionamento. Azul 5001, mantém a posição e aguarde instruções. Para pushback no portão 09. Vai manter a posição aguardando instruções, 09, o Azul 5001. Salve Salvador, boa noite, voa no 723 e voa. Voa no 723, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, voa no 723. Semana Azul 5001, no livre no 09, chame táxi. Livre, pushback de acionamento, chamará para o táxi, o Azul 5001, no gate 4959, 3 horas e 30 de autonomia, 59 a bordo, alterna Aracaju, pronto para táxi. 4959, autorizado táxi até o ponto de espera, pista 90, o ajuste de altímetro 90, 97, torre 98, decimal 95, via parte principal índio. 895, via parte principal índio. Burke, 9257, clear to start up on gate number, on apron number 3, and push back on before taxi. Okay, clear to push and start, we'll call for taxi, American 9257. Da passagem ao TR da Azul após ingresso Juliette, portão 05. Após a TR da Azul, ingresso Juliette para 05, modo 723. Tráfego Salvador, muito boa noite, gol 9788, 9788, autorização Fortaleza. Foi 9788, aguarde um minuto, Fortaleza. Nada. Estabilizado, não é isso, América. 868, completa final, torre, 1 no 8, decimal 95, composto. 1 no 8, 95, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, Azul 4959, próximo ponto espera 90, próximo. Autorizado o pouso, pistão 90, vento 160 graus 05 nós, o ajuste é altímetro 90, 97. Sempre pouso, pistão 90, 98, 17. Sinal 95, bom voo. 1251-3695, obrigado. Está pronto para emitir o táxi, com 109 a bordo, 4:10 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Qual o azul 5001, 109 a bordo, 4:10 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Gente, azul 5001, autorizado táxi até o través do portão 612, aguardando para prosseguir. Livre táxi até o través do 612, azul 5001. 160 graus 049, o ajuste altímetro no 097. Gente, livre pouso no 098, Mary. 001 voltando. Tem ponto espera do 104959. Vai bater. Colega que estava antes de você aí, pelo apoio aqui da operação aqui junto à Polícia Federal. Gente. Alinhar e manter pistão 90. Alinhar e manter 90, 4959. Uno na Mizene, informação hotel. Nós estamos 3600, mantendo dedicação, desce o nível de voo 050, está autorizado a presente voar ITAP para em ITAP descer via. 070, me ficou na frente de ITAP, 3600. American Airlines vai efetuar um perfil de saída com curva divergente, então ela seguirá na frente. Paciência, o 5001 mantendo o trabalho de guerra. Uno 868, solo 42, direito no 219, solo. Direita, 219. 59 milhas. Chama o controle Aracaju, frequência 20.3 para descida, bom voo. 203, obrigado pela colaboração, tenha uma boa noite, até a volta. Novo Salvador, boa noite, eu vou 1868, ele para a pista na cesta. 1868, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 1868. Azul 4959, autorizado a decolagem pistão 90, vento é 160 graus 062 de nós, o ajuste é altímetro 0097. Decolagem 90, 4959. American 9257 is ready to taxi. American 9257, you're clear to taxi via apron number 3, apron number 1, then India, hold point runway 10, call tower 118 and small 95, altimeter setting 1017. Okay, altimeter 1017, clear to taxi, runway 10, apron number 3, apron number 2, and then holding point, India. Roger, apron number 3, and then apron number 1, the main apron. India, call tower 118.95, American 2, 9257. Okay, 3, then 1, and then we'll contact tower at India, American 9257. 1868 da passagem ao Boeing 757 da América e ao Embraer 190 da Azul após ingresso a Juliette para o portão 03. Ok, cedemos passagem ao americano e ao Embraer da Azul após ingresso 03, não é isso mesmo? Excelente, obrigado. Olhe, muito boa noite, Azul 4959. Azimuth 1097, torre 98, decimal 95. Alô, vou no 134, 134, Centro Hotel, 330, salve, é, Marcel. Voo no 134, autorizado Sierra Bravo, Mike Oscar, via. Eu peso o 17, restante conforme. Nível 350, saída Pucca, Jama, Aracaju, decola da pista 10 com curva à esquerda. O código é o 5562 e controle 120, decimal 80. Ei, 5-0, para Mike Oscar autorizado, rota conforme, decolando no zero, com esquerda após, na Pucca, Jama, Jama, Aracaju. 5562, 208, voo no 134. Correto, Jama, pronto, 02. Voo 9788, pronto, cópia. 9788, na segunda, prossiga. 9788, autorizado, Serra Bravo, Fox, Trotes, Zulu, Rio, Peso 19, Bambu, restante conforme. Nível 370, saída Momo, Cogno, Frutti. Decola da pista 10 com curva à sua esquerda. Código 5573 e controle 1208. Fortaleza 370, piso 19, daí Bangu. Como código frotinho, decola da 10 curva à esquerda. 573208. Correto, chama pronto 04, 9788. Chamarei pronto, posição 04. Alô, boa noite, UTAN 9720. 71017. American 9257 cleared to line up in takeoff, runway 10. 20 aguardando 1 minuto, cobra para a Fortaleza. Para como Frantista. Como Frantista, 39720. Otávio copiou o cortejamento do voo no 134. As you wish, you can go via Bravo or via Charlie, I don't mind. Just line up and maintain. Line up and take off runway 10. The wind is 160 degrees, 05 knots, and altimeter setting 1017. Okay, thanks. Cleared to take off. American 9257. 134. Afirmativo. Correto. Chama pronto 02. Já tá pronto. Voo no 134. Aguarda só 1 minuto para iniciar o pushback. Voo no 134. Na sexta quando quando autorizar. Alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, 001. Estou no 34, autorizado no portão 02, chame táxi. Vai pra táxi, estou no 34. Estou no 9720.4. Levantinho pra cega. 9720, autorizado Fortaleza, Serra Bravo, Fox Trot, Zulu, via. Eu peso no 19, estante conforme, rota do plano de voo. Nível 350, sai da Momo, transição Froti, Momo código Froti. Decola da 10 com curva à esquerda, código 5551 e o controle de saída em 1208. Antio 350 aprovado para Fortaleza, Pertolano 9, da Bangu, em direto. Decola Momo Froti, 5551 transponda, curvando à esquerda, 1208 contra a 9720. Chama pronto, parte 3, 9720. Reportar, obrigado. 9, contact departure control, frequency 120.80. 120.80, American 9257, thanks, good day. Climbing 310. American 9257, radar contact on takeoff, flight level 310, via Pucca departure. Colagem da 10, Entro, Gol 9788, posição 4. Gol 9788, número 2 no setor, aguarde. Tu escuta. Tá 9720 no 2, Lima, pushback fechamento, parte 3. 9720 autorizado pushback no parte 3, chame táxi. Gol 97, confirmando, tá 9720. É porta pro táxi, tá 9720. O 62 e no 2. O 1098, a descida está livre, sem restrições, até 3 mil pés do ajuste 1097. 3.1097, sem restrições, o 1098. Controle 1208. 1208, controle 5001. Ah, é 208, obrigado, boa noite. Alterna Recife. Boa noite, 5001, no contato rodando na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL. Controle Salvador, boa noite, azul 4107, está ciente da UTEL, pegada Mário. Do 4107, boa noite, acionando identificação, descida ao nível de voo 070, via chegada Mari. 070, via Mari, azul 4107. American 9257, call now Recife Center, frequency 126.85, if unable 12545, bye bye. 126.85, American 9257, good day. Oi, boa noite, Gono 134, 4.0.0. Gono 134. Confirma na frequência da torre? Afirmo, 4.0. Totalmente pronto, Gono 134, confirma. Afirmo, totalmente pronto. Autorizado a linha de colapso do 0. Vento 160 graus, 06 dúzia de nós, ajuste no 097, Gono 134. A linha decolar no 0, Gono 134. Zero visual com campo? Afirmo, estabilizado, 3600. 300, torre, 1-8, decimal 95, uma pouso. 1-8-95, 3600. 1-0-9-8, a descida está autorizada para 2 mil pés. O ajuste permanece no 0-7, está autorizado, afinal do procedimento de elétrica que pista 1-0. Reporte estabilizado. 2000-0-7, apartamento estabilizado, 1-0-9-8. Torre, boa noite, 3600, parte externa, 1-0. 0017, pão 9720. R17 limitado, pão de perto 295, pão 9720. Ajuste 1017. Azul 4107, prossegue a descida até o 050. 050, azul 4107. Muito boa noite, 3152, 4190 para 170. Noite, 3152, aciona a identificação, desce ao nível de voo 060, via chega na mar. 0602, chegada, tribo de Itap, Osuna, está presente? 3152, autoriza Itap. Após Pabog, voa Itap, para Itap, você sempre está via chegada a Mário, então 3152. Então, após Pabog, Itap, você está presente. Shot, metrô 1017. Autorizado, pouso 3607. No 134, decolado ao 56, controle no 208. Vai dar a decolar. Patrões, boa onda 34, boa noite, decolou na 650, passa nem 400. Boa noite, o 934, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 350, via saída PUCA. Perfil da PUCA, quando 134, quando possível coordenação 330 final. Gente, tentaremos a coordenação com o centro, vai distante. Ok, na 350, obrigado. Fortaleza, boa noite, tá? Sou Salvador, boa noite, tá? 9720, próximo ponto perto da 10, tá pronto. 9700. Mantenha o ponto de espera da 190. Mantenha o ponto de espera, 9720, tá? 9720, alinhar e manter pista 90. E manter o 90, 9720, tá? TAN 3600, solo 58, libere próxima à direita agilizando, solo no 219. 19, TAN 3600. Controle, vão 9098, estabilizado. 90-21-70-059, o ajuste altímetro 9017. 17, liga a palavra 10, 9720. Autorizado, nível de voo 330 como nível final. Obrigado, 330, final 1134. Puxando M2, 12, a descida está autorizada até 2 mil pés, o ajuste permanece no 017, autorizado a final do procedimento e elétrico X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Até 2 mil pés, reportar estabilizado em LST X-ray, da 90. Oceania 6212. Azul 4107, após Mari, voa Duna, o 4107 em descida até 3 mil pés, com ajuste em Salvador no 097. Após Mari, direto Duna, 3 mil pés, Azul 4107. Azul 5001, chama agora o centro Recife, frequência 125.1, secundária 133.95, bom voo. 251-3395, obrigado, boa noite. 88, autorizado táxi até ponto de espera, turno no 8.95 e ajuste de altímetro no 017. Ponto de espera 3.95.17. Ajuste de altímetro no 017. Gente, leve pouso, voo 9098, 9097. TAN 9720, decolado ao 59, controle de saída em 208. 208, obrigado, tá daqui a pouco, 9720 da TAN. Tony Salvador, boa noite, TAN 9720, decolou, não se escuta, perto da Momo. 9720, contato rodando na decolagem. Sobe e mantém nível de voo 3. 0 via saída Momo. Viamon 350, 920 da TAM. Ingressa Juliette remota 1-3, parte principal. Juliette para remota 1-3, muito boa noite, voo 9788, ponte para dar 1-0, pronto. Voo 9788. Mantenha o ponto esperado 1-0. Até o ponto espera, 8-8. Solo 01, direita no 219. 219 à direita, graças. Chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 685.245, vou no 134, graças, boa semana, boa noite. Azul 4959, mantenha o nível de voo 140, serviço alerta está encerrado, agora afastado a sudoeste de Salvador, a 55 milhas. Chama o controle Leos, frequência 120, decimal 1, bom voo. 120, obrigado. Controle Oceania 6212, estabilizado. É 212, completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom voo. 118, 95, Oceania 6212, boa. O 3152 pode prosseguir até 2000? 3152 autorizado, até 2000 pés, o ajuste em Salvador, 9017. 2000.0073, 2152. Azul 4107, a descida até 2000 pés, o ajuste permanece 9017, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado ILS X-Ray, azul 4107. Boa noite, Oceania 6212, passando o externo, estabilizado, baixada e travada. Oceania 6212, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus 05 nós, ajuste altímetro no 0, no 7. Pouso autorizado no 0, Oceania 6212. 9720 na escuta. Mano, Gol 9788 na escuta da torre? Na escuta. Gol 9788, informo que manteve a posição devido à aeronave da companhia que decolou, confirmando a aeronave da TAM, que decolou para Fortaleza também com a mesma saída, a mesma rota, porém nível inferior. De acordo com o nosso regulamento, o separação mínima é de 5 minutos. Manda o gate pro 1098 ao 04? Negativo, 02. 2? Ok, então. Decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2005, backup 2545, receita agora. Obrigado, até daqui a pouco. 09728. Estabilizado ILS X-Ray Azul 4107. 4107, chama a torre, 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, Azul 4107. Não vai haver tempo para cachaça decolar. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107. 0.7 milhas do externo, estabilizado. Entendi. Postinela 212, solo ao 06, direito 1219. Direita 1219, 6212. Alô, Salvador, boa noite, Oxana 6212, Lebrona Golf. Gol 4107. 212, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6212. Na escuta? Visual com a aeronave na curta final do 10? É um Embraer 190 da Azul. Afirma. Após a aeronave, alinhar e manter o pistão 10, agilizando uma análise. Aeronave alinha e mantém. Estabilidade 3152, completa final. Cheque de pouso, chama a torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, muito boa noite, da 3152, mais 2 milhas por GT, abaixado e travado. 3152, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o Boeing da Gol, prestes a iniciar a rolagem pista 90. Gente, da 3152, aguardando. Azul 4107, solo ao 09, BR próximo à direita, 1219, solo. Direita 1219, está reportando a 1 milha da final, estão soltando fogo de artifício. Gente. Da 3152, copiou a transmissão da aeronave da Azul? Foram fogos, é isso que ele falou? Afirmativo. Gente. O 9788, autorizado a decolagem pista 90, vento 160 graus 049, o ajuste ao altímetro 9097. Decolagem pista 088. Foxtrot. Então, 06, táxi via Alfa. Juliette, até o gate 09, páscoa 07, copiou? É, copiado via Alfa para o gate 09, confirmo. Alfa, Juliette, até o gate 09. Alfa, Juliette, gate 09, azul 4107. 6312, até o gate 06, autorizado, ok? 06, autorizado, 62. Pistão no 0, VT1, 60, grau 04, nós, o ajuste de altímetro no 0, no 7. Autorizado, posição no 0, T3, 152. 788, decolado aos 1-1, no controle de saída 1208. Vai, ligou 9788. 9788, da Gol, contato radar, sobe, mantenha o nível de voo 370, via saída monstro. 3152, solo zona 1, nos livrando à direita, mantenha minha escuta, taxinha via Alfa, Kilo Pat 3, quando lá atende o sinalizador. Alfa, Kilo para o Pat 3, atenta ao sinalizador, 3152. Pode ir para o antigo, 9782. 788, autorizo o código, está na minha área de jurisdição, notifica com o centro, tenta analisar a coordenação, inicialmente está autorizado o código. Código. 9922, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída, Momo, transição Froti. Transponder 5002, o controle 120, decimal 8. Voo 9922, autorizado Fortaleza, nível 370, rota do plano, saída Momo, Froti, decolando da 10, curva esquerda 5002, no transponder 208 é o controle, voo 9922. 9922, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reportar o 9922. Alta 3152, teria a posição estimada para a gente, que a gente não passar a posição aqui? Confirme. Alta 3152, a gente está passando pela parte 3, mas não tem nenhum sinalizador. Atualizar aqui a posição é 2 Lima, ok? Pode confirmar? 2 Lima. 2 Lima, obrigado. 9788, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundário 12545, bom voo. 12685, 245. Salvador, Mike XA November. Salvador, Mike XA November. Mike XA November. Boa noite, atualização de reboque daqui da posição 7, Pátio Uno, para a posição 14, Pátio Uno. Você é uma posição atual? Eu estou na 7, Pátio Uno, para 14, Pátio Uno. Sim. noite, autorizado, reporta finalizando. Ok, muito obrigado. Reposta táxi, bom 9922. Gente, liga e chama táxi 9922. Salvador, é o voo 1868. Voo 1868, aguardo o minuscópio. 8668, copia? Pronto, tá com a Aracaju autorizado 230, decola da 190 com a primeira curva à esquerda na saída Pucajão ao Pojão Caju. Transponder 5003, controle 120.8. Autorizado nível 230 para Aracaju, decola na Pucajão, após Jamo direto Aracaju. Transponder 5003 e o controle 0208, o gol 1868. Ouro 868, cotejamento correto para pushback e acionamento, reposta quando pronto. Chamará quando pronto, não reflete. Controle Salvador, gol 9569, informação Alfa. Gol 9569, aciona identificação, autorizada a descida para 4 mil pés, o ajuste no 097, chegada bom. Chegada bom, podemos aprovar a servida 367 para o procedimento WIC. Autorizado, servida 367, o gol 9569. 9569, sua do Serra Vitor 367, descida para 4 mil pés no 0 no 7.